Aí, meu camarada, você que tá aqui dentro e tem uma esposa responsa lá fora, dê valor, compadre, porque a vida nos ensina assim. 3 de setembro de 2008, diretamente do CDP, Bloco 2, Ala C, Barraco 90. Aqui é rei. Te amo, meu amor. Patrô. Coração bandido. Quantas vezes evitei falar que te amava? Eu não sabia a importância dessas poucas palavras. Eu tô sem mérito, sem crédito, uma tempestade, sem majestade. E o que vale agora os que late? Meu coração apertado agora nesse momento é como o vento que vem e traz o sofrimento, traz o frio, a insensatez de um homem só. Quando eu falava dos crimes e dos B.O., nem pensava como era em te agradar. Só os maloqueiros, os parceiros e umas drag pá. Só o que há, com poucos consegui contar. Deu no que deu e só você vem me visitar. Poucos detalhes que passaram desapercebidos, mesmo entre tiros dos amigos, os meus inimigos. Drama total, absolutamente te amar, sim, indubitavelmente. Minha correria me impedia de estar contigo. Chefe de família com a profissão perigo. Pouco notava um simples corte de cabelo, algo diferente, não, não, não, eu não tô vendo. Estava cego, sem rumo e sem direção. Só me preocupava em tirar onda com os irmãos, que nem mandaram uma Teresa pra me enforcar. Mas sabe lá, não quer é me vingar. Tá tudo certo, guardar rancor pra quê? Se o que importa é somente pensar em você. Cê é minha rainha, meus filhos são brilhantes. Por vocês eu faço tudo, trago a lua amarrada em barbante. Pensamento, solidão, sofrimento, reflexão. Quantas vezes evitei falar que te amava? Eu não sabia o valor dessas poucas palavras. Pensamento, solidão, Lady Laura.